Eu fui criado bem sozinho, desde menorzinho. Sou filho único e queria tudo só pra mim. Mas nunca foi assim, as coisas não são fáceis. Se fosse fácil não ia ter graça, pra que serviriam as fases? Briguei e fiz as pazes, mas não mudei de amigos. De verdade da antiga ainda tão comigo. Já todos inimigos que me deram problema, nem sei onde eles tão. Saíram de cena, que pena. Que tempo bom não volta mais. Já faz uns 7 anos que eu não sei mais o que é paz. Acabou aquela moleza, firme a trilha sonora. Se eu soubesse que me esperava lá fora. Embora os problemas apareçam pra gente mudar, eu vou continuar, segredo é não parar. Teus concorrentes tão rezando pra tu se ferrar. O mundo é desse jeito, eu não posso fraquejar. You will always come around. But when I need a friend, all you could never be. Sempre curti fazer um som, sempre fui da arte. Já tive grupo de pagode, de rock, pop faz parte. Desastre pra mim foi perder alguns amigos, alguns entes queridos acabaram com o meu ali. É isso aí, Deus convoca quem precisa. A gente tá na missão, então valoriza a vida. Chama de vida, chamei tanta mulher assim. Tanta mulher que hoje em dia nem olha pra mim. Vai vendo neguinho, todo dia é dia de aprender. Nessa de aprender, aprendi como viver e me defender, mas também bater. Sem saber que quem bate esquece, quem apanha lembra de você. Aprendi a perder com minha vivência. Passei a entender o que é experiência. Sem perder essência, por ela eu vou lutar. E continuar cantando o que eu acho que eu devo cantar.